Eu vou perguntar para você, trazer aqui para a gente qual foi o fato marcante de 2019 no futebol brasileiro para vocês, hein? Ah, mais uma vez, boa noite, né? Meus parceiros do ano todo, líder de audiência, UP! Muito bom, um abraço para a galera de casa. Ah, não tem como não fugir do Flamengo, né? Acho que marcante a chegada do Jorge Jesus, uma mudança, como diz, né, de patamar do Flamengo, do futebol brasileiro, a mexida que ele deu no futebol brasileiro, com os treinadores, na forma de montar equipe, de armar o time, de jogar na frente, de estar ganhando o jogo e continuar buscando mais gols. É, o Flamengo encantou, fez um ano mágico, ganhou tudo aqui no Brasil, na América também, a Libertadores. O próximo ali do Mundial, jogou de igual para igual contra o Liverpool, muito pela chegada do Jorge Jesus. Ah, cometeu erros? Cometeu. Teve equívocos em algumas escalações, mas muito pouco erro para a grandeza que ele fez dentro do Flamengo, dentro do futebol brasileiro, que deu essa mexida, encantou. É, todos reconheceram, né, um momento mágico, um ano mágico do Flamengo, de muitas vitórias, conquistas, Maracanã, uma festa incrível, uma atmosfera linda. Então acho que assim, tem outros momentos marcantes no ano, mas eu vou ficar com esse do Flamengo e principalmente do Jorge Jesus. E para você, Leandro Quessada, qual foi o momento mais marcante para você? Eu vou colocar mais marcante porque não tivemos um único momento, né, em 365 dias do ano. Ah, Preto, a campanha do Flamengo foi marcante, não há dúvida nenhuma. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, bateu na trave para ser campeão do mundo. Não dá para fugir disso, em cima do que o Zinho falou, até para não esticar muito aqui. Tudo campeão, que o Zinho... carioca. Campeão carioca, é. O que é também relevante dentro dessa disputa com os irmãos cariocas, né? É, não tem dúvida nenhuma, o Flamengo realmente foi a grande coisa que aconteceu no futebol do Brasil. E o mais importante, foi importante para o Flamengo, porque ele foi campeão, a torcida está feliz e tal, mas ele se transformou numa referência e agora muita gente vai ter que melhorar para conseguir atingir o mesmo nível. Isso é bom para o futebol, né? O Palmeiras, que já tem um grande elenco, vai ter que melhorar esse elenco. Os outros times que estão na Libertadores, Grêmio, Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo, esses times vão ter que fazer algo diferente também para tentar chegar próximo a esse nível. Então, quer dizer, foi bom para o Flamengo, mas foi bom também para o futebol brasileiro. Precisava dessa mexida. A gente vai falar já sobre técnicos estrangeiros. Eu também depois quero falar algumas coisas sobre isso, né? Porque a gente está achando também que todos os técnicos brasileiros não servem. Eu acho que a gente está acabando com o preconceito que abriu o nosso mercado para a gente que vem de fora. Só que a gente com isso não pode criar um outro preconceito, que é achar que só quem vem de fora que é bom. O que a gente tem aqui não vale nada. Vamos salientar que o Thiago Nunes fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense, hein? Com um dinheiro desse tamanho, né? Um clube que está com uma gestão extremamente profissional e conseguiu em duas temporadas ganhar dois títulos importantes, uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Mas esse assunto a gente trata já aqui no AUP sob o seu comando. Vamos falar sim de técnicos estrangeiros a pedido de Leandro Quessada no AUP deste domingo. Edmundo, qual é o seu destaque livre nesse domingão de AUP? Primeiro, muito boa noite a você. Dizer que foi um prazer imenso estar todo esse ano aqui no AUP. Alegria. Boa noite aos meus amigos da bancada, você de casa, que daqui a dois dias você tem aí um excelente final de ano, uma excelente virada, que 2020 seja maravilhoso. Cara, a gente pode destacar uma série de coisas, boas e ruins. Cruzeiro, que 100% dos comentaristas achavam que não ia cair, caiu. O 4x4 entre Vasco e Flamengo foi épico, do Maracanã, porque há uma diferença gritante entre as equipes na parte técnica, né? A virada do Flamengo lá em Lima, para quem estava no estádio, foi emocionante demais. Foi. E eu acho que a revolução dos técnicos, o Brasil é muito 8-80, né? A chegada do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli aqui, de fato, deu uma balançada nas estruturas que era necessário, porque entendo que treinadores como Abel, como Mano Menezes, Filipão, estavam acomodados, ganhavam um salário, sem citar outros, E nem pela idade deles, não. É só porque eles, esse ano, na temporada 2019, foram muito mal, né, comandando os seus times. O Abel comandando o Flamengo, o Mano comandando o Cruzeiro e o Filipão, numa parte delas, comandando o Palmeiras. Então, acho que foi bom para dar uma mexida, sacudiu a roseira, mudou o futebol brasileiro de patamar, não só o do Flamengo. O Flamengo, o patamar mudou pelas contratações e as oportunidades que teve, as boas indicações que o seu scout deu, mas eu tenho certeza que em 2020 nós vimos isso com o CSA encarando o Flamengo no Maracanã de igual para igual. Vimos isso com o Bahia fazendo 3-0 no Flamengo. Vimos isso com o Santos fazendo 4-0. Porque há uma discrepância técnica, mas quando você sai do lugar comum, o futebol brasileiro mostra que tem capacidade de se reinventar. Foi isso que alguns times fizeram na temporada de 2019. Eugênio Leal, boa noite. O que você traz de destaque no AUP deste domingo? Fato ou fatos marcantes para você dessa temporada? Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Prazer estar aqui com todos. O Flamengo é o fato marcante, né? O desempenho do Flamengo no segundo semestre é o fato mais marcante do futebol brasileiro, dentro de campo, dentro das quatro linhas. Agora, isso é tudo dentro de um contexto em que um clube se organizou financeiramente e pôde fazer um investimento alto para montar um grande time e colher esse resultado a partir da chegada do Jorge Jesus, que reestruturou taticamente o time. Mas eu queria dar um destaque para um outro rubro-negro, já citado aqui pelo Quessado, o Atlético Paranaense. Porque me parece um trabalho mais sólido de clube, de planejamento de clube, técnica, taticamente, administrativamente, que o Atlético Paranaense. Um Atlético que vem se posicionando há muitos anos, crescendo um degrauzinho por vez e se colocando entre os principais clubes do Brasil. E foi o clube que, dentro do nosso país, esse ano, o único que impediu um título do Flamengo. Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, que ele acabou ganhando, depois de superar ninguém menos do que o Grêmio, do que o Internacional na grande final. Então, me parece, você vê, por exemplo, o clube dispensou o Thiago Nunes na reta final e continuou vencendo com o técnico interino. Mostra a força do clube, independente do profissional A, do profissional B. Acho que o Flamengo é uma questão financeira, de um clube forte, muito popular, que conseguiu buscar grandes jogadores e encontrou um técnico, não sei até que ponto, de forma planejada, ou se foi mais uma obra meio que do acaso no meio do ano. E o Atlético me parece mais um clube com um orçamento menor, mas que está planejando o seu crescimento enquanto instituição para alcançar níveis maiores no futuro. Por isso eu acho que o caminho é muito por aí também, é claro. Além da estruturação administrativa que o Flamengo fez. Ouvindo todos vocês aqui, eu colocaria como fato marcante de 2019, então, todo mundo citou o time do Flamengo. Eu resumiria como Jorge Jesus. É um cara que chegou, uma surpresa para o futebol brasileiro, e conseguiu trabalhar uma equipe dentro do calendário nacional, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Libertadores da América, botando o time para cima de todo mundo. Foi um negócio novo no futebol brasileiro, não é? Dentro das quatro linhas. Um fato diferente no futebol brasileiro. E de ser ofensivo, jogando no Maracanã, jogando em Brasília, jogando em Porto Alegre, Curitiba, foi para cima de todo mundo. Eu acho que mais do que isso. E sem poupar jogadores, né, Edmundo? Acho que mais do que isso, a gente vê jogadores sem a liberdade de expressão. Eu falei isso durante todo 2019. É um pecado você ver o Dudu ter que participar lá no sistema defensivo. Os principais jogadores do Flamengo não faziam isso, porque o Flamengo jogava sempre com uma linha alta. Corria risco quando os times conseguiam ultrapassar essa primeira linha, ou esse primeiro quinteto, né? Mas demorou para alguém começar a fazer isso. Demorou para entender. Tinham dificuldade. Entenderam que talvez a bola longa fosse o melhor caminho, né? Abrir alguns jogadores do lado do campo com velocidade para explorar as costas do Felipe Luiz ou do Rafinha numa eventualidade, mas passar daquela barreira daqueles cinco jogadores que pressionavam logo que perdiam a bola, estava sendo uma coisa bem difícil. Qual foi o técnico que melhor entendeu isso no futebol brasileiro? Para encarar o Flamengo e agredir o Flamengo, principalmente no Maracanã? Então, quem ficou lá atrás, quem fez aquelas duas linhas de quatro, ou uma linha de cinco com uma linha de quatro à frente, quem se acovardou e foi espremido lá atrás, sofreu muito, porque pode até ter tido êxito num primeiro tempo, mas depois que passa um boi, passa uma boiada. Mas eu acho que, assim, de todos eles, eu acho que foi o Roger Machado, naquele 3-0 lá, né? Ainda era começo de trabalho e do Jorge Jesus, ainda não estava azeitado, como a gente diz aqui na gíria do futebol brasileiro. Mas sei lá, talvez o Vanderlei também, porque ao invés de ficar lá atrás, atacou e conseguiu fazer 4 gols numa defesa que até ali, acho que tomava poucos gols. Dois times conseguiram não perder para o Flamengo no Maracanã. Sim. Nesse período de auge do Flamengo. O São Paulo, segurou o Flamengo no 0-0. Com o Fernando Diniz. Primeiro jogo do Fernando Diniz, era estreia. Eu acho que ele adotou uma estratégia específica para aquele jogo. Estou começando, estou chegando agora, vou pegar o melhor time do momento. Vou ficar aqui mais na minha, só vou na boa. E aí segurou um 0-0. Não perdeu. Aliás, o São Paulo não perdeu para o Flamengo também no primeiro turno, né? Foi o talvez, acho que o único time do Campeonato Brasileiro que não perdeu para o Flamengo. E depois o Vasco, com uma postura diferente. O Vasco partiu para agredir. Eu vou sofrer. Tomou logo, 4 gols. De cara, né? Tomou 4 gols. Mas também fez os 4 gols e teve uma postura que, para mim, acho que era o grande jogo do Vasco. Era o jogo do ano para o Vasco mostrar que ele conseguiria encarar o Flamengo. E ele encarou com um gol nos acréscimos ali, conseguiu. Mesmo que não tivesse empatado, se fosse 4-3 o jogo, teria sido um jogo de muita valentia do Vasco, acima de tudo. Um jogador que está em outro Ribamar, né? Mas eu vou ficar... Está em outro Ribamar, né? Edmundo Prieto, eu vou ficar com a análise do... Eugênio do início, não essa agora. Essa agora eu vou discordar dele. Dele pro Edmundo. Qual é a concorrência? Não, eu fico com o Thiago Nunes, com o Atlético Paranaense. Para mim, o time que encarou mais... Copa do Brasil conseguiu, Encarou mais o Flamengo e que assim... Porque assim, o São Paulo não perdeu, mas tomou um sufoco. Ele jogou do meio pra trás, só se defendeu. O Vasco fez 4 gols, mas tomou 4 também. Né? E se for pro futebol internacional, foi bom. O Emelec, né? Mas assim, aqui o Atlético Paranaense na Copa, apesar que também, concordo com o Edmundo, era início do trabalho do Jorge Jesus. Acho que foi o primeiro jogo dele. O primeiro jogo foi lá. Lá, foi a estreia foi dele. Um empate, foi lá, um empate lá. Aí teve o segundo jogo com o Goiás aqui no Maracanã, que o Flamengo fez. E o terceiro jogo foi o jogo em que o Flamengo foi eliminado. Mas assim, aí o Thiago Nunes no Maracanã não se acovardou. Acovardou. Tá difícil essa palavra. Ele não ficou lá atrás, ele não ficou com medo do Flamengo. Ele explorou isso que o Edmundo falou. Desse contra-ataque dos dois caras abertos, Nicão, Rony, em cima dos laterais, tendo contra-ataque. E o Atlético Paranaense assim, foi pros pênaltis, né? Mas ele teve chance de ganhar o jogo. E se você for ver no Campeonato Brasileiro, ele jogou com um time aqui contra o Flamengo misto. Perdeu no finalzinho. Não era o Abel ainda. Jesus, era o Abel ainda. Aliás, o último jogo do Abel. Mas lembra que foi no finalzinho. E no jogo lá, foi jogo duro. Foi um jogo difícil pro Flamengo. O Flamengo tem essa postura de agredir, de jogar na frente. Mas foi um dos melhores jogos para mim do Campeonato. Porque o Atlético Paranaense também foi para cima do Flamengo. Ficou aquele jogo, né? Você me ataca, eu também te ataco aqui. E ficou aquele duelo tático. Acho que o Thiago Nunes encarou mais o Flamengo de todos. E para você, Quesada? Eu acho que o grande exemplo é se você for para cima do Flamengo, você tem alguma chance. Quem fica esperando está morto. Arriscar mais. O Atlético fez isso, o Emelec fez isso em situações e momentos diferentes, é verdade. O Santos na última rodada, não vem com essa historinha que o Flamengo estava pensando em outra coisa, o Santos foi lá e deu uma bela atropelada. E eu acho que o que o Edmundo citou do jogo épico, né? Ele usou o termo épico, eu acho que esse é o termo, daqui a 20 anos a gente vai lembrar desse Vasco e Flamengo, porque tecnicamente, financeiramente, há um abismo entre ambos. Não falando de história aqui não, tá gente? Tô falando só do atual momento em que os dois times viviam quando se enfrentaram. E o que o Vasco fez? Espelhou o esquema, né? O Luxemburgo espelhou o esquema do português Jesus e foi pra cima, cara. E mais um pouquinho ganhava o jogo. O Vasco poderia ter ganho o jogo. Sim. Teve chance de ganhar o jogo. Né? Então, acho que essa é a demonstração que o Vasco deu de que o Flamengo não é imbatível. Não existe time imbatível no mundo, mas que é possível, sim, parar o Flamengo. É possível, sim, senhor. Agora tem que ir, não pode ter medo. Se você entrar borrando as calças, aí já era, né? E o Vasco não fez isso, encarou o Mengão. E pra mim foi um grande jogo que eu vi nessa temporada. Não vou esquecer esse jogo. Inclusive, nas minhas séries, eu vou pegar um dia e vou rever esse jogo. Porque é o tipo do jogo que dá prazer. Vai não. Vai não. Você foi muito consumido por futebol esse ano. Vai não. Deixa eu discutir uma coisa com você.